português do Brasil. Vida saudável. O melhor remédio. O Dr. Carlos Sampaio e seu novo livro Vida Saudável. Você sabe que suco de pepino é bom para dor de garganta? E que comer cebola é bom para resfriado e gripe? Que tomate tem vitamina C? Ou que comer banana é bom para gastrite? Pois é, as frutas e legumes não são só alimentos, são também medicamentos. O Dr. Carlos Sampaio, em seu livro Vida Saudável, escreveu que com frutas e legumes podemos evitar muitos problemas de saúde. Diz ainda que a melhor farmácia é a feira livre. Em seu livro, aprendemos que a comida pode ser o caminho para uma vida saudável. Quando uma pessoa está doente, pergunto logo o que ela costuma comer. Com certeza o problema está aí. Se a pessoa quer saúde, precisa mudar a sua alimentação. Mas pouca gente faz isso. Então tenho que ouvir sempre: "Ai, doutor, me dói aqui." "O quê? Comer mais salada?" "Prefiro um medicamento da farmácia, doutor. Talvez uns comprimidos, uma injeção." Mas pessoas que mudam a alimentação aprendem que uma vida saudável é o melhor remédio.